Ah, vou deixar aqui que eu vou passar aqui. Aí eu pedi. Sem demora, né? Era só um, né? Que caiu. Você tava de noite. Vê que ela atirou, você ela lambeu tudo. Faz sentido. Pareceu o cara muito do dia. Pelo menos ele ainda não é um caldo. Eu não saio porque eu vou colocar na carreira. Demora. Nossa, não é fome. É, não é fome. É o que ele tá falando. É, não é fome. Pegar a mão na cara, de jeito nenhum. E aí, galera, tá saindo lá, né? Ah, mandou mensagem lá? Fala agora, mano. Pessoal, vai começar agora. Um, dois, três. Atenção. Esperar aquele grupo chegar ali. Bora, pessoal. Então, hoje a gente tem alguns comunicados aqui, é rápido, mas se não houver o silêncio, nós vamos parar. Nós vamos começar a agir dessa forma, porque não, a gente acha que não deveria, né, trazer vocês aqui para ficar em pé, porque a gente vem tentando fazer os momentos, até proporcionando a cadeira para você sentar, e a gente está percebendo que muitos não estão levando a sério as atividades que são feitas aqui fora. Então, é preciso retomar assim, esse ritmo, porque, gente, os momentos que é retirado da aula de vocês, tudo que se passa nesse momento aqui, vale a pena, é importante, conta no tempo de aula de vocês. E hoje a gente vai falar de dois assuntos, que é assunto imediato e assunto que a gente já vem falando, mas é importante relembrá-los da importância. Por exemplo, a escola, todas as escolas do Brasil esse ano vai fazer a prova do IDEB, que vai acontecer no dia 20 a 21 de outubro. Então, a gente percebe que alguns estudantes já têm bem ciência do que é essa prova, e outros não. E outros sabem e levam na brincadeira. A prova, ela é muito importante, porque ela vai medir qual é a qualidade que está sendo ofertada da educação em todo o Brasil. Nossa escola, ela não é diferente. Nós temos que fazer um trabalho diferenciado a cada ano para que a gente seja também destaque. E os alunos da terceira série, né, a turma prioritária para fazer a prova, e as turmas de nono ano. Mas as demais turmas fazem parte. Até o último dia letivo, todos os estudantes são avaliados. Quais são os pontos que são avaliados? A nota na prova, a nota nas avaliações internas, que começam a semana que vem, e as avaliações que vocês acabaram de fazer. Todas essas notas, elas contam. E a frequência. A frequência no dia a dia, na participação da aula, e a frequência sua dentro do ambiente escolar. Tudo isso conta. E aí a gente está precisando melhorar. Essa turma aqui tem um estudante que eu vou convidar ele aqui para frente, para ficar aqui, porque está precisando. Então, pessoal, é sério, é importante. Nós somos cidadãos daqui da nossa cidade. Nós queremos ficar felizes com o índice, pode ser ele de desenvolvimento social, desenvolvimento educacional. A gente fica feliz. Por quê? Porque é nós que damos o resultado. E aí é a hora da escola se destacar entre as demais. Na regional de Aracati, são 39 escolas. Agora eu pergunto para cada um de vocês, vocês querem ficar em último lugar? Quer ficar em último lugar? Não. Quem é que está respondendo sim? É brincadeira? Só pode. Porque eu não quero ficar em último lugar, nem o servidor quer ficar. Então nós temos que fazer o melhor, pessoal. Nós temos que fazer o melhor. Porque nós precisamos e somos capazes. E como professora que eu faço melhor, se eu estudo no oitavo ano, vindo para a escola todo dia, prestando atenção nas aulas, fazendo as atividades e motivando os demais que estão desmotivados a fazer a diferença dentro do ambiente. Acaba de tarde de noite e ficava piscando. Entendeu, pessoal? E aí, o bom é que o governo do estado oferece dentro dessa ação oportunidade para os professores, oportunidade para professores se inscreverem e ser destaque do prêmio. Aqui, por enquanto, não teve nenhum professor que se inscreveu, que escreveu um projeto e nenhuma ação. tem a oportunidade para ganhar um prêmio, cada professor, professor mais outro colega, a gestão pode escrever, as equipes podem escrever o projeto, incluindo os estudantes. E o estudante também é beneficiado. O senhor então, bateu a mão na cara do Renan, o Renan brigando lá, e a câmera faz sua proposta, é uma proposta que não é de... Pai, é seguidor, mas ele foi bater a mão na mão. Se a escola Irmão Filgueira ganhar alguma posição e que seja premiada, é prova todo mundo. Não é dizer assim, ah, eu vou fazer a prova bem técnica, que aquela bichinha que acaba para pagar o fogo, o cabo tem que ser fiado. Então, o que eu quero pedir a vocês, que tem estudantes que só vem para a escola todo dia, quando sai do calendário das avaliações. Tem estudante que falta 3 dias na semana. Então, está com um índice muito alto. Ainda bem que ela não aceita, que só é um matar. E isso prejudica o seu desempenho. Tô brincando, é isso que é importante você entender. Também não é só vir e ficar com a cabeça Cinco horas de fome. Tá certo? Agora eu vou passar a falar com o professor Adeildo, que ele vai falar também de um assunto muito importante, que é que diz respeito às condições climáticas, né? Que vocês percebem que o ambiente da escola está muito mais desfavorável ao bem-estar, que é a questão do momento que nós estamos passando, que é muito quente. E aí nós vamos aderir uma proposta que a equipe já colocou a proposta no papel, já enviamos para a CRE, e a partir de segunda-feira a gente pretende atender os estudantes dessa forma que o professor vai expor aqui para todo mundo. Aí você leva a informação para os pais, porque o município já aderiu o mesmo horário que a gente, para que vocês não tenham prejuízo nenhum na questão do transporte. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e um bom descanso e um bom final de semana. Mas o professor vai pegar o microfone. Boa tarde. Como a professora Tatiana antecipou, no início da semana, a escola recebeu, todas as escolas do estado receberam um ofício da Secretaria de Educação. Eles queriam saber se o interesse das escolas sobre elaborar algum plano de estratégia para enfrentar essa questão climática que a gente está enfrentando e piorando a cada dia e a cada ano que se passa. E a equipe do colégio do Figueira se reuniu, tá? Todos os professores, todos os servidores foram a favor, aderir a essa adesão, tá? E ao aderir a gente tinha que elaborar uma estratégia, como que a gente ia adotar essa adesão. Vocês não podem ficar sem aula, a minutagem, a quantidade de aulas tem que ser garantida, tá? Então ficou assim, ó, decidiu, nós temos 5 aulas por dia, certo? Será reduzido 10 minutos de cada aula, só 10 minutos, né? Então, todo dia, vocês terão uma aula a menos, tá? E essa aula, por obrigatoriedade, tá? Por lei, ela precisa ser reposta, tá? E a forma mais ideal que nós, a equipe do Figueiras, achou para repor esse tempo, que é uma aula por dia, 5 aulas por semana, é roteiro de estudo, tá? Vocês vão levar atividade para casa, serão avaliativas, tá? O professor tem total liberdade de atribuir nota na devolutiva dessas atividades, tá? E vocês terão que devolver. E como que ficou? Na primeira semana, as áreas que vai elaborar as atividades serão por áreas de conhecimento, tá? A primeira semana serão os professores de linguagem e humanas. Ou seja, a partir de segunda-feira, essas áreas terão que ter atividade para entregar para vocês e vocês devolver, tá? Então, a frequência e a nota de vocês estão condicionadas ao devolver essas atividades. Na segunda semana, será natureza e matemática. Então, todas as disciplinas que são dessas áreas, vai elaborar um cadernozinho da atividade, um roteiro, entregar para vocês e vocês devolver, certo? Essa proposta, de início, ela vai até 15 de outubro. Se permanecer o clima como está, né, altas temperaturas, seco, umidade, né, tem possibilidade de avançar mais algumas datas. Tá? Mas, por enquanto, esse plano vai funcionar a partir de segunda-feira até 15 de outubro. Tá? 15 é feriado, né? Mas, então, de início até dia 14. Se eles mandarem outro ofício pedindo para prorrogar o plano, a gente comunica. Tá? Alguma dúvida? Não? Aí, a gente pensou em melhorar um pouquinho mais, né? A gente optou fazer as 5 aulas de 40 minutos seguidas. É, sem intervalo entre elas. E vocês saem ainda 15 minutos mais cedo, 1 hora e 5 minutos mais cedo. Ou seja, vocês vão sair 4h20. Certo? Concorda? Hã? Então vocês optam. Peraí. Vocês optam pelo recreio? Então bora fazer uma votação já, né? Quem quer o recreio? E ó, quem vencer, quem perder vai ter que seguir a vontade da maioria, tá? Quem quer o recreio, levanta a mão. Quem quer o recreio? Ó, aí seria o recreio é o seguinte, ó, 2 aulas de 40, recreio e mais 3 aulas de 40 minutos. Sem recreio é 5 aulas direto de 40 minutos. Então, quem opta sem recreio, levanta a mão. Ah, sem recreio ganhou, tá? Então, a partir de segunda-feira as aulas serão. Olha lá só pra fechar. A partir de segunda-feira as aulas iniciarão no período vespertino, tá? Essa mudança. Manhã e noite, continua normal. Olha, de início aqui, ó, de acordo. Olha lá, Josiane, pra fechar. De início, de acordo feito com vocês, será das 13 horas às 4h20. Essa proposta vai lá para SRL. Se eles, né, quiser obrigar nós a colocar o recreio, aí essa votação tá do lado. Então vai servir à vontade deles, beleza? Mas posteriormente vocês serão informados. E pessoal, não terminou ainda. Ninguém sai. Olha só, nós temos a balancinha ali para doar para quem quiser. Agora passa a fila lá na saída para pegar um pedaço de balancinha. Me dá essa pinga.